E só agora o homem chora. E quando o homem chora, precisa pedir o seu. Chora, o homem chora. E quando o homem chora, o homem chora, reza a hora, pedindo a Deus. A lágrima rola no canto dos olhos, implora. Ah, meu Deus, minha vida inteira foi só pensar. Eu vou me dar bem atirando em alguém. Ao invés de morrer, eu gosto de matar mais. Eu exagerei, tanta gente matei sem dó. Por causa de pedra e pó, uma bala no crânio e só. Hoje eu sei quanto mal eu causei. Cada tiro que eu dava, eu escutava um grito. Me perdoa, meu Deus, os tiros e as dores. Hoje sou eu quem sinto. Numa cama em coma, não reage, não fala. Meu cérebro está morrendo com o projétil de uma bala. Aquele cara metia mó mala, não tinha ideia. Com ele é na bala, desacreditou. Eu engatilhei, o cara sacou, então atirei. A lei do cão, foi ele quem fez. Segura ladrão, chegou sua vez. Lembra do meu irmão, você riscou do caderno, mandou pro inferno. Agora tô, senti a dor. Sempre haverá o melhor e o pior pra quem se achar o terror. Deus, alguém está chamando o nome do Senhor pra conseguir o último perdão. Me responda se puder me ouvir. Eu imploro. Deus, meus olhos se fecharam, me deu uma luz. Vinde a mim, Jesus. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Vai, ladrão, abre seu coração e conquista seu último perdão. Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do... Travou minha mente, feriu meu subconsciente. Estou aqui pedindo perdão, e se é tarde ou não, ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem. Meu corpo está totalmente paralisado, eu presinto meu fim. Minha morte sem perdão me deixa sem paz, piedade de mim. Eu já perdoei quem me baleou, equipalha a matança. Não quero vingança, tanto matei sem ter motivo. E agora respeito a todo ser vivo. Talvez em teu livro da vida meu nome esteja quase apagado. Sem carinho, sem amor, sem dó, eu pratiquei o terror e só. Machuquei muitas famílias, formei a própria quadrilha. E agora me sinto abandonado, agora sim sou um pobre coitado. Servi ao diabo e nem reparei que estava errado e que Deus é a lei única que eu contrariei. Te imploro, Senhor, estou entre a morte e a vida. Está acabando minha respiração. Pelo amor de Deus, teme o último. Chora, o homem chora. E quando o homem chora,